Hoje foi declarada temporada de caça. Tô saindo de casa, eu vou. Vermelho na roupa, pimenta na boca. Tô de rédea solta, eu tô. Tô saindo.